remédio pra empregada safada que agride a idosa quando está sozinha em casa. O professor sem alma que abusa do aluno inocente e indefeso no momento oportuno. O que me assusta é ver, rever homem covarde em toda parte, humilha e espanca a mulher que diz que ama e pede perdão mais tarde. Amizade e raridade hoje tá em extinção. Traição hoje é cultura, tudo em troca do cifrão. Essa rima é agressiva, cê pode até dizer. Nossa missão é mostrar o que a mídia tenta esconder. Doentes das macas, viciados das calçadas, continuam a morrer. O peso da lei injusta não alcança luz de terno. É só presídio lotado, cheio de analfabeto. Sem tato morre e mata em confronto com a polícia. Minha casa, minha vida, propaganda fictícia. Pra garantir o lucro, farmácia forma milícia. Não adianta mais fazer caminhadas pela paz. Compreenda, pare e pense, causas espirituais. No sistema fracassado, a tendência é a falência. Jesus é o remédio contra toda violência. Pra falta de respeito, ser humano em decadência. Bagunça, palhaçada, bastidores do poder. Se não quer se corromper, então cê vai morrer. Ela está em todo canto, é sinal de decadência. Quem dela usou, sentirá as consequências. Ela não escolhe cor, classe, raça ou aparência. Jesus é o remédio contra toda violência. Ela está em todo canto, é sinal de decadência. Quem dela usou, sentirá as consequências. Ela não escolhe cor, classe, raça ou aparência. Jesus é o remédio contra toda violência. Jesus me mantém de pé na luta, o tempo passa na favela, nada muda, a esperança funda, o povo sofre, o governo enche o cofre, a custa do pobre sem moral, é banal, empresário burguês ganhando incentivo fiscal, melhoras não me engano, a tendência é o caos, é roubo, patifaria que vivemos todo dia, com revolta e atitude que mudamos nossa vida, jornalista da Globo, maquiada, mascarada, pra enganar meu povo, é paga, muito bem paga, isso mesmo, tamo junto, ninguém vai ficar calado, de empresário de helicóptero e o povo, busão lotado, no estilo Robin Hood, radical, mundo inverto, essa ordem natural, os de baixo sobe e os de cima desce, quem escuta não esquece, o meu grito de revolta numa base de ré, cabeça erguida segue em frente, periferia prevalece, são fatos da história que a mídia não toca mais, que vendida corrompida deixa a justiça pra trás, e o padre pervertido que mandou matar soldado, fuzilado, humilhado, revelado, cansou de ser abusado, quem quis obedecer cumprir as ordens do tarado, tem muito vagabundo cuspindo chutando a cruz, não entendi e rejeito o sacrifício de Jesus. Ela está em todo canto, é sinal de decadência, quem dela usou sentirá as consequências, ela não escolhe cor, classe, raça ou aparência. Jesus é o remédio contra toda violência. Ela está em todo canto, é sinal de decadência, quem dela usou sentirá as consequências, ela não escolhe cor, classe, raça ou aparência. Jesus é o remédio contra toda violência.